pegada de menina. Contatos para shows é com Belo Produções. 11 947 350791. Esse teu beijo tem gosto, pedaço do céu. O cheiro e o suor do corpo tem sabor de mel. Me enlouquece, me domina, minha menina. Me provoca, eu fico louco, sabe mexer comigo. Pede beijo, pede tal, aí eu subo seu vestido. Cê sabe que eu não resisto. O cheiro e o suor do corpo tem sabor de mel. Me enlouquece, me domina, e minha menina. E me provoca, eu fico louco, sabe mexer comigo. Pede beijo, pede taba, e eu subo seu vestido. Cê sabe que eu não resisto.